Fecheiro 20, quarta parte, a região dos lagos. Capítulo 14, Geneva. Hellwater, setembro de 1756. Creio, disse Gray, cauteloso, que deveria pensar em mudar de nome. Não esperava resposta. Fraser não tinha dito uma palavra depois de 4 dias de viagem, apesar de se verem obrigados a compartilhar a habitação. Gray, de ombros encolhidos, ocupava a cama, enquanto Fraser, sem um gesto nem um olhar, se envolvera numa capa poída diante da lareira. Depois de passar a noite a coçar mordidas de pulga, Gray achou que talvez Fraser tivesse levado a melhor. O nosso novo anfitrião não está satisfeito com Carlos Stuart e os seus apoiantes, já que em Preston Pans perdeu o seu único filho varão, continuou Gray, dirigindo-se ao perfil de ferro que o acompanhava. Quando morrera, Gordon Dunsany era um jovem capitão do regimento de Bolton, pouco mais velho do que ele. Não há como dissimular o facto de ser escocês. E ainda para mais das terras altas. Se quiser fazer uso de um conselho bem intencionado, será sensato não utilizar um apelido tão facilmente reconhecível como o seu. A dura expressão de Fraser não se alterou em absoluto. Era já tarde, quando cruzaram a ponte de Hashness para descer ao longo da costa até Watenlaat Tarn. Aquela parte de Inglaterra, a região dos lagos, não se parecia com a Escócia, mas ao menos tinha montanhas. O lago de Watenlaat estava escuro e agitado pelo vento outonal. Nas suas margens cresciam densos juncos e ervas pantanosas. As chuvas tinham sido mais abundantes do que o costume, e as pontas dos matagais inundados assomavam aqui e ali. No cimo da colina seguinte, o caminho dividia-se em dois. Fraser, que se tinha adiantado um pouco, parou o seu cavalo à espera de indicações, com o vento a revolver-lhe o cabelo. Naquela manhã não o tinha entrançado e as flamejantes mechas voavam ao redor do rosto. Subindo, encosta acima, John William Gray observou o homem parado, imóvel como uma estátua de bronze na sua cela, à exceção da cabeleira agitada. O alento morreu-lhe na garganta e passou a língua pelos lábios, murmurando para si mesmo: Ó Lúcifer, filho da manhã! Mas conteve-se para não acrescentar o resto da citação. Para Jamie, aqueles 4 dias de cavalgada até Hellwater tinham sido uma tortura. A súbita ilusão de liberdade, combinada com a certeza da sua imediata perda, faziam-no imaginar com horror um destino desconhecido. À mistura com a ira e a tristeza frescas na sua memória por ter deixado para trás os companheiros, o sentimento de perda por se encontrar longe das terras altas, para mais tendo consciência de que a sua partida seria permanente, e os momentos em que sofria dor física por os seus músculos estarem desabituados ao esforço de cavalgar, tudo isso o atormentava durante esta jornada. Só o facto de ter dado a sua palavra o impedia de fazer cair o major John William Gray da sua montada e o deixar estendido algures no caminho. As palavras de Gray ressoavam-lhe aos ouvidos, meio abafadas pelo pulsar do sangue colérico. Como a restauração da fortaleza está quase acabada, graças à sua hábil ajuda e dos seus homens, Gray dera à voz uma inflexão irónica. Os prisioneiros serão transferidos para outro alojamento e a fortaleza de Ardsmuir servirá de quartel ao 10º Regimento de Dragões de Sua Majestade. Os prisioneiros de guerra escoceses serão levados para as colónias americanas, onde serão vendidos, sob contrato de servidão, pelo período de 7 anos. Jamie mantivera-se prudentemente inexpressivo. Mas perante esta notícia, senti o rosto e as mãos agitarem-se de espanto. Servidão? Isso não é melhor do que escravatura, disse, ainda que sem prestar muita atenção às suas próprias palavras. América? Terra de selvagens, à qual se chegava atravessando 5.000 quilómetros de mar, deserto e tumultuoso. Um contrato de servidão não é escravatura, assegurou Gray. Mas o major sabia, tão bem quanto ele, que a diferença era uma mera questão legal, apenas válida quando os servos contratados que sobrevivessem recuperavam liberdade numa data determinada de início. Um servo contratado era, para todos os efeitos, um escravo do seu amo. Não o vou enviar com os outros. Gray não olhou para ele ao dizer isto. Não é um simples prisioneiro de guerra, mas sim um traidor. Como tal, deve permanecer prisioneiro e à disposição de Sua Majestade. Não é possível alterar a sentença e transportá-lo sem a aprovação real. E Sua Majestade não se dignou a prová-lo. Jamie teve consciência de uma notória variedade de emoções. Sob a sua ira imediata, sentia receio e pesar pelo destino dos seus homens, misturados com uma pequena centelha de humilhante alívio, pois qualquer que fosse o seu destino, não o iam confiar ao mar. Envergonhado de si mesmo, voltou-se para Gray, olhando friamente. O ouro, proferiu secamente. É por isso, não é? Enquanto houvesse a mínima possibilidade de que ele revelasse o que sabia desse tesouro quase mítico, a coroa inglesa não correria o risco de o perder às mãos dos demónios marítimos ou dos selvagens das colónias. O major ainda recusava olhá-lo, mas encolheu os ombros, o que equivalia a um consentimento. E então para onde irei? Para um lugar chamado Hellwaters, na região dos lagos, em Inglaterra. Ficará em casa de Lord Dunsany, a quem prestará os serviços por ele exigidos. Só então Gray levantou o olhar, com uma expressão inteligível nos olhos claros. Irei visitá-lo 3 em 3 meses para me assegurar do seu bem-estar. Agora observava as costas do major, cobertas pela jaqueta vermelha, enquanto cavalgavam um atrás do outro pelos estreitos caminhos, aliviando-se das suas angústias, imaginando os imensos olhos azuis injetados de sangue, saltando de assombro, enquanto lhe apertava o pescoço com as mãos, afundando os dedos na carne curtida pelo sol, até que o corpo, frágil e musculoso, ficasse laço como um coelho morto. À disposição de Sua Majestade? Como assim? Não se enganava. Tudo aquilo fora maquinado por Gray. O ouro era só uma desculpa. Iam vendê-lo como serviçal. Iam mantê-lo num lugar onde Gray o pudesse ver e deleitar-se. Essa era a vingança do major. Gray deteve-se e rodou na cela esperando. Tinham chegado. O terreno descia a pique para um vale, onde se via a casa da herdade, meio oculta, entre as árvores replatecentes do outono. Diante de si estendia-se Hellwater, e com esta a perspectiva de passar a existência em vergonhosa servidão. Endireitou as costas e atiçou o cavalo com mais dureza do que teria desejado. Gray foi recebido no salão principal, sem que o cordial Lord Dunsany se preocupasse com as suas roupas desalinhadas e as suas botas sebosas. Lady Dunsany, uma mulher pequena e rechonchuda, de cabelo loiro descorado, mostrou-se plenamente hospitaleira. Uma taça, Johnny. Tem de tomar uma taça. Luísa, querida, vai buscar as meninas para que saúdem o nosso hóspede. Enquanto Lady Dunsany dava ordens a uma criada, Sua Senhoria inclinou-se sobre a taça, murmurando. O prisioneiro escocês trouxe-o consigo? Sim, confirmou Gray. Não havia grande probabilidade de que a sua senhora o escutasse, pois esta mantinha uma animada conversa com o mordomo sobre as novas instruções para o jantar. Ainda assim, pareceu-lhe melhor baixar a voz. Deixei-o no vestíbulo da frente. Não estava certo do que desejava fazer com ele. Diz que ele tem habilidade com os cavalos, não é? Então, o melhor será fazer isso mesmo, como sugeriu. Lord Antony olhou de relance a esposa e voltou-lhe as suas magras costas para tornar ainda mais reservado o diálogo. Não disse à Luísa quem ele é, murmurou o nobre. Com tanto medo que causaram as gentes das terras altas durante a guerra, o país ficou paralisado de terror, entende? E ela ainda não superou a morte de Gordon. Compreendo. Gray deu umas palmadinhas tranquilizadoras ao velho. Diria-lhe apenas que é um serviçal, recomendado por si. Bem, ele não é perigoso, pois não? Porque, enfim, as meninas... Lord Dunsany dirigiu um olhar intranquilo à esposa. Não há perigo algum, assegurou Gray ao anfitrião. É um homem de honra e deu a sua palavra. Não entrará em casa nem passará os limites da sua propriedade, salvo com a sua permissão expressa. Um ruído na porta fez com que Dunsany girasse sobre si, recuperando uma sorridente jovialidade face à aparição das suas duas filhas. Lembra-se de Geneva, Johnny? Perguntou, impelindo o seu hóspede para diante. A última vez que aqui veio, a Isobel era ainda uma criança. Como o tempo passa, não é? E abanou a cabeça com uma expressão de leve consternação. Isobel tinha 14 anos. Era delicada, rechonchuda e loira, como a sua mãe. Quanto a Geneva, Gray não se recordava dela. Ou talvez sim. Mas a menina escancelada de anos atrás tinha poucas parecenças com aquela elegante jovem de 17 anos que agora lhe oferecia a mão. Se Isobel se parecia com a sua mãe, Geneva assemelhava-se mais ao pai, pelo menos em magreza e altura. O cabelo grisalho de Lord Dunsany poderá um dia ter tido a mesma cor de avelã. E a rapariga tinha de certo os mesmos olhos cinzentos que o pai. As meninas a saudaram o visitante com amabilidade, mas era óbvio que estavam mais interessadas noutra coisa. Papá, disse Isobel pegando-lhe na manga, no vestíbulo está um homem gigantesco. Enquanto descíamos a escadaria, não parava de nos olhar. Dá medo vê-lo. Quem é ele, papá? Perguntou Geneva com interesse. Bem, ora, deve ser o novo rapaz dos estábulos que o John nos trouxe, explicou Lord Dunsany brevemente. Vou ordenar a um dos criados que o leve. Interrompeu-o a súbita aparição de um serviçal, visivelmente espantado com a notícia que trazia. Senhor, no vestíbulo está um escocês. E mal preferida à sua escandalosa informação, girou sobre si mesmo para apontar com um gesto amplo a silhueta alta e silenciosa envolvida no seu manto. Perante um sinal, o desconhecido deu um passo em frente e inclinou cortesmente a cabeça a Lord Dunsany. Chamo-me Alex Mackenzie, disse, com uma suave pronúncia montanhesa. Na sua reverência não havia qualquer insinuação de zombaria. Para vos servir, milord, para alguém acostumado à esgotante vida de agricultor das terras altas ou aos trabalhos forçados de uma prisão, não envolvia grande esforço ser o rapaz dos estábulos numa coudelaria inglesa. Mas era um inferno para Jamie Fraser, que tinha passado os dois últimos meses preso numa cela. Durante a primeira semana, enquanto os seus músculos se acostumavam às exigências do trabalho constante, à noite deitava-se no seu colchão de palha tão fatigado que nem sequer sonhava. Tinha chegado a Elwater em tal estado de esgotamento e confusão mental que a princípio o lugar lhe pareceu mais uma prisão. E uma prisão em terra estranha, longe das montanhas escocesas. Uma vez estabelecido, tão agrilhoado pela sua palavra, como se estivesse atrás das grades, o seu corpo e a sua alma foram acalmando, pouco a pouco, até que lhe foi possível pensar com racionalidade. Não era livre, mas ao menos tinha ar, luz e espaço para esticar os membros. Uma paisagem montanhosa e os formosos cavalos da Dunsany. Os outros criados olhavam-no com desconfiança, mas deixavam-no em paz, por respeito ao corpo maciço e ao austero semblante. Era uma vida solitária, mas por agora resignava-se, com a esperança de não vir a ser sempre assim. A Hellwater chegaram as suaves nevascas. Até a visita oficial do Major Grey pelo Natal, uma altura tensa e incómoda, passou sem aturdir a sua crescente sensação de alegria. Muito discretamente, arranjou meio de comunicar com Jenny e Ian, que continuavam nas terras altas. À parte das raras cartas que lhe chegavam por meios indiretos e que ele destruía depois de ler, por segurança, a sua única recordação do lar era o rosário que pendia do seu pescoço, dissimulado sob a camisa. Desapareceu a neve e o ano tornou-se luminoso com a primavera. No decorrer do seu trabalho diário, só havia uma presença amassadora, a de Lady Geneva Dunsany. Lady Geneva, bonita, descortês e autoritária, estava habituada a obter o que desejava e quando o desejava, pouco se importando com as conveniências de quem se lhe opusesse. Montava bem, mas era tão caprichosa que os moços do pátio costumavam deitar à sorte para ver quem teria o infortúnio de a acompanhar no seu passeio diário. No entanto, nos últimos tempos, Lady Geneva elegia por si mesma o seu acompanhante, Alex Mackenzie. Ele apelou primeiro à discrição e depois a passageiras indisposições para se livrar de a acompanhar pelas colinas. Que disparate, replicou ela, não seja tolo, ninguém nos verá, vamos. E partia, esporeando brutalmente a sua égua, antes que a pudesse deter, rindo dele por cima do ombro. O seu entusiasmo era tão óbvio que os outros criados sorriam de soslaio e teciam comentários em voz baixa. Jamie confiava que mais tarde ou mais cedo ela se cansaria da sua atitude taciturna e transferiria as suas cansativas atenções para outro dos serviçais. Quisesse Deus que se casasse cedo e se fosse para bem longe Hellwater e dele. O dia estava ensolarado, coisa rara na região dos lagos, onde a diferença entre as nuvens e o solo é habitualmente imperceptível em termos de umidade. A tarde de maio estava tão morna que Jamie não viu inconveniente em tirar a camisa. Não tinha mais companhia senão a de Bess e Blossom, os dois estólidos equídeos. Era um campo extenso e os cavalos tinham já uma certa idade. Estavam bem treinados. Tudo o que precisava de fazer era torcer as rédeas, de vez em quando, para que seguissem em frente. O arado era feito de madeira, em vez de pedra ou metal, como antigamente, e tinha uma abertura por onde saía o estrume, para adubar a terra em quantidades constantes. Jamie aprovava esta inovação. Tinha de a contar ao jovem Ian, talvez fazendo um desenho. Em breve, viriam os ciganos. Nas cozinhas e nos pátios não se falava de outra coisa. Talvez tivesse tempo para acrescentar mais páginas à carta que estava a escrever e que enviava de cada vez que um grupo de ciganos chegava à propriedade. A entrega podia demorar um mês, três ou seis, mas mais cedo ou mais tarde a encomenda chegava às terras altas, passando de mão em mão até Lallybroch, onde a sua irmã pagaria uma generosa soma pela recepção da mesma. As respostas da família chegavam pela mesma rota anónima, pois Jamie era prisioneiro da coroa. Portanto, se quisesse enviar ou receber correio, este teria de ser vistoriado por Lord Dunsany. Sentiu-se cheio de entusiasmo pela antecipação da carta, mas teria de o refriar, porque podia não dar em nada. — É! — gritou, mas como uma formalidade. Bessie Blossom percebiam que se aproximavam da cerca de pedra tão bem quanto ele e estavam bem cientes de que aí chegava o momento de darem a volta. Bess abanou uma orelha e resfolegou. Jamie sorriu. — Sim, eu sei — disse-lhe Jamie, puxando ao de leve a rédea. — Mas eles pagam para dizer estas coisas. O arado iniciou um novo sulco. E não havia mais nada para fazer até chegarem à carroça, na outra ponta do campo, que abarrotava de estrume. Com o sol na cara, Jamie fechou os olhos, desfrutando do calor no peito e nos ombros. Meia hora depois, o agudo relincho de um cavalo arrancou da sua sonolência. Ao abrir os olhos, viu o cavaleiro que se aproximava do pátio inferior, emoldurado por entre as orelhas de Blossom. Escondeu-se de imediato para pôr a camisa. — Não precisa descobrir por causa de mim, Mackenzie. A voz de Geneva Dunsany soava estridente e um pouco sufocada. Vestia o seu melhor traje de montar. — O que está a fazer? — perguntou. — Espalho estrume, milady. Respondeu sem olhar para ela. — Ah! — ela acompanhou-o. — Sabe que me vão casar? Todos os criados o sabiam. Há já um mês, por Richards, o mordomo que estava de serviço à biblioteca, quando o advogado foi redigir o contrato matrimonial. Lady Geneva tinha sido informada 2 dias antes. Segundo Betty, a aia não recebera de bom grado a notícia. Jamie respondeu com um resmunhar, não se comprometendo. — Com Elsmere, disse ela. Tinha as faces rubras e os lábios apertados. — Desejo-lhe as maiores felicidades, milady. Jamie pegou-lhe nas rédeas, pois tinham chegado ao fim do terreno de cultura. — Felicidade! — exclamou ela, dando uma palmada na coxa com um faiscar dos seus grandes olhos cinzentos. — Felicidade! Com um velho que podia ser meu avô! Jamie suspeitava que, quanto a ser feliz, as perspectivas do conde seriam ainda mais limitadas que as dela. Mas simplesmente murmurou, perdão, milady, e afastou-se para desengatar a alfaia. Ela desmontou e seguiu-o. É um negócio sujo entre o meu pai e Elsmere. O meu pai vendeu-me, pura e simplesmente. Se ele se interessasse minimamente por mim, não teria aceitado essa aliança. Não é horrível que me usem assim? Pelo contrário, Jamie pensava que Lord Dunsany, pai dedicado, tinha feito a melhor aliança possível para a sua insuportável filha mais velha. O conde de Elsmere era um ancião, sim. Mas era muito possível que em poucos anos Geneva se convertesse numa viúva jovem, sumamente rica, e com um título de condessa, por acréscimo. Estou certo de que seu pai terá sempre em conta o que mais lhe convier a si, milady, respondeu inexpressivo. Porque não se ia de uma vez aquele pequeno demónio? Ela cercou-o com a sua expressão mais sedutora, atrapalhando a sua tarefa. Mas casar-me com esse velho seco, observou. O meu pai não tem coração. Pôs-se em bicos de pés para olhar para Jamie. Quantos anos tem, Mackenzie? Por um instante, o seu coração parou de bater. Muitíssimos mais do que vós, milady, disse com firmeza. Com a sua permissão, passou ao seu lado como pôde, sem a tocar, e subiu à carreta carregada de estrume, razoavelmente seguro de que ela não o seguiria até aí. Mas ainda não está preparado para se aventurar, não é mesmo, Mackenzie? Agora tinha diante de si, protegendo os olhos com a mão para olhar para cima. Levantara-se uma brisa que lhe agitava uns fios de cabelo castanho. Alguma vez foi casado, Mackenzie? Jamie cerrou os dentes. Conseguiu controlar o impulso de despejar uma pasada de estrume naquela cabeça castanha e respondeu num tom que não permitia réplica. Sim, Lady Geneva não se interessava pela sensibilidade alheia. Bem, disse satisfeita. Então, sabe o que se faz? O que se faz? Ele parou bruscamente o que estava a fazer. Na cama, retorquiu ela com calma. Quero que se deite comigo. Num breve relâmpago, Jamie teve uma ridícula visão da elegante Lady Geneva, esparramada no estrume da carreta, com as saias a cobrirem-lhe a cara. Deixou cair a pá. Aqui? Grasnou. Claro que não, tonto. Numa cama, como deve ser, nos meus aposentos. Perdeu o juízo, replicou Jamie friamente, mal recuperado do choque. Se é que alguma vez teve juízo. Ela semicerrou os olhos. Ardiam-lhe as faces. Como se atreve a falar-me desse modo? Como se atreve você a falar-me assim? Retorquiu Jamie, acalorado. Uma jovenzinha de boas famílias a fazer propostas indecentes a um homem que tem o dobro da sua idade, a um cavalheiriço do seu pai, acrescentou, recordando a sua posição. Depois fez um esforço para dominar a cólera. Peço perdão, milady. O sol está muito forte. Creio que lhe afetou o espírito. Devia voltar imediatamente para casa e pedir à sua aia que lhe ponha panos frios na cabeça. Lady Geneva saltou para o chão com firmeza. O meu espírito funciona perfeitamente. E fulminou-o com o olhar, levantando o queixo. Era pequena e ousada, e aquela expressão furiosa e decidida dava-lhe um ar de meretriz sanguinária. Ouça, não posso impedir este horrível casamento, mas estou, depois de uma breve hesitação, continuou com firmeza, que o diabo me leve se entrego a minha virgindade a um velho monstro depravado como Elsmer. Jamie passou a mão pela boca. Contra a sua vontade sentia compaixão pela moça, mas maldito fosse se deixasse aquele demónio de saias arrastá-lo para os seus problemas. Compreendo bem a honra que me concede, milady, disse por fim com alguma ironia, mas na verdade não posso. Pode sim. Ela pousou claramente os olhos nas suas calças esfarrapadas. A Betty assegura que sim. Ela não tem fundamento para tirar esse tipo de conclusões. Nunca lhe toquei. Geneva riu, imensamente feliz. Então não a levou para a sua cama? Ela disse que você não quis, mas supus que o negava só para evitar represálias. Alegro-me. Não poderia compartilhar um homem com a minha governanta. Jamie respirava com força. Por desgraça, não podia estrangulá-la, nem despedaçar-lhe a cabeça com a pá. Desejo-lhe um bom dia, milady, disse com toda a cortesia possível. E virou-lhe as costas para continuar a carregar pasadas de estrume. Se não o fizer, retorquiu ela brandamente, direi ao meu pai que me fez propostas indecentes. Mandá-lo-á açoitar até lhe arrancar a pele. Ele encolheu involuntariamente os ombros. Não era possível que a rapariga o soubesse. Voltou-se cautelosamente. Ela fitava-o com um brilho de triunfo nos olhos. É possível que o seu pai não me conheça bem, alegou. Mas assim, conhece-a desde que nasceu. O diabo que a carregue. A jovem soergueu-se como um galo de briga, vermelha de cólera. É isso que pensa? Exclamou. Pois bem, que o diabo carrega-se. Do peitilho do vestido, tirou uma volumosa carta que agitou diante do nariz de Jamie. De imediato este reconheceu a escrita firme e negra da sua irmã. Dê-me essa carta. No segundo ele saltou para o chão e correu atrás dela, mas a rapariga era veloz. Montou antes que ele a pudesse alcançar e rodou na cela, com as rédeas numa mão e a carta na outra. Quer a carta? E agitava a provocadora. Quero, dema. Estava tão furioso que seria capaz de usar violência. Não creio. Olhava-o com altivez, enquanto a cólera lhe desaparecia do rosto. Afinal de contas, é minha obrigação entregá-la ao meu pai, não é verdade? Ele deve inteirar-se de que os seus criados mantêm correspondência clandestina. Essa Jenny é sua amada? Leu a minha carta, sua cabra reles. Mas que linguagem! Exclamou ela, agitando a carta com ar de desprezo. É minha obrigação ajudar os meus pais, comunicando-lhes os atos condenáveis dos serviçais, não acha? Creio que o papá terá muito interesse em ler isto, sobretudo a parte do ouro que é preciso enviar a L'Oréal, em França. Não se considera um traidor a levar consolo aos inimigos do rei? Quanta perversidade! Estalou a língua com ar malicioso. Jamie receou desintegrar-se de terror ali mesmo. Saberia aquela rapariga quantas vidas dependiam de sua alva mão? A irmã de Jamie, Ian, os seus 6 filhos, os rendeiros de Lallybroch e as suas famílias, talvez até a vida de quem transportasse mensagens e dinheiro entre a Escócia e a França, mantendo a precária existência dos jacobitas exilados aí. Engoliu em seco, 1, 2 vezes, antes de conseguir articular. Está bem, cedeu. O rosto da jovem mulher iluminou-se com um sorriso mais natural, deixando transparecer o seu caráter. A mordedura de víboras jovens era tão venenosa quanto a de víboras adultas. Ninguém saberá, asseverou-lhe ela com gravidade. Depois, entregar-lhe-ei a carta e jamais revelarei o seu conteúdo. Juro. Obrigado. Jamie procurou ordenar os pensamentos a fim de traçar um plano sensato. Sensato? Entrar na casa do seu senhor para lhe desonrar a filha, a pedido desta? Nunca vira perspectiva menos sensata. Está bem, repetiu. Temos de ser cuidadosos. Com uma surda sensação de horror, descobriu-se arrastado para o papel de conspirador. Sim, não se preocupe. Posso fazer com que a minha aia se ausente. E o criado bebe, adormecendo sempre antes das 10. Parece ter pensado em tudo, observou ele com um nó no estômago. Mas preocupe-se em escolher um dia seguro. Um dia seguro? A jovem olhou-o sem compreender. Na semana consecutiva à menstruação, esclareceu ele, sem rodeios. Aí será menos provável que fique grávida. Ah! Tinha-se ruborizado, mas fitava-o com renovado interesse. Mandar-lhe a mensagem, disse por fim. Rodou na sela e partiu a galope pelos campos semeados. As patas da sua égua levantavam torrões de estrume recém-espalhado.